Mais uma mãe chorando ao ver seu filho sair algemado, com o corpo ralado depois de pular o muro pra tentar ter escapado. Não foi diferente, me espancaram, quebraram todos os meus dentes, com chutes, coronhadas de arma sem reação. A vizinhança saindo pra ver a confusão. Não é um filme na TV, outros malucos sorrindo, que se foda você. No meio do povo um grito é a minha irmã. Se eu tiver com sorte, eu boto vivo amanhã. Acabaram com as manifestações de gritos. Se pudesse imaginar o quanto fui bem recebido ao entrar na viatura. Pouco espaço, as algemas fundiam o meu pulso, doloriam todo o meu braço. É o desempenho do meu fracasso. E aí me perguntaram sobre um assalto, que eu não tinha participado. E então eu fiquei assustado e aflito. Ao descer deram tapas no meu ouvido e me levaram pra de trás da delegacia. E começou a sequência de choque, com direito a porrada e banho de água fria. E me disseram que iriam repescar minha memória. Pensei nos dois canalhas fizeram comigo. Não sou caguete, não pertenço a essa escória. Não sou caguete, não pertenço a essa escória. Pararam por alguns momentos. Graças a Deus agora tenho tempo pra respirar, pra respirar. Escutei que um cadáver iam ter que buscar. Consequentemente a minha área é desse jeito. Encontraram mais um neguinho com 5 tiros no peito. Ele com certeza tinha uma mãe. Vou sentir a sua falta na hora de dividir os pães. E se tiver um pão pra comer, mexeu com droga, está pedindo pra morrer. A sua morte até imagino, pedindo pelo amor de Deus eu vou pagar os seus pinos. Mas não querem nem saber, faz parte do destino. Depende de você querer ser encontrado em uma calçada, no vento frio com o corpo perfurado de baba. Então os tiras tinham voltado, e comigo não vai ser diferente. Eu sei o quanto eles me maltratam, ré, e odeio a minha gente. Não chores mais. Não chores mais. Não chores mais. Continuamos indo em frente, e muito tempo não resta. O sangue quente correndo em minha testa. A dor é a gente que sente, não faz parte da festa. Porrada não é presente. É nessas horas que vem o arrependimento. Ser um ser humano tratado como elemento. Mas fazer o quê? Hoje sou eu. É, amanhã pode ser você. E não espere que a situação vai mudar. Entrar pro crime e achar que pode parar. Quando tem consciência cai a realidade. Se você não morre, perde a sua liberdade. Estou indo embora. Escutei engatilhar o revólver. É chegada a minha hora. Chegada a minha hora.